Rio 5972, desse mantenha 2 mil pés, o ajuste no 0 no 3, reporta estabilizado no ILS X-Ray da pista no 0. Até 2 mil, reportará estabilizado no 0 no 0, 5972. Air Portugal 019, descendo maintain 4000 feet, altimeter 1013. Verdade, 4013, pode chegar ao 019. Salvador, o Webjet 6747, está no gate 03 para flashback e acionamento. No portão 3 irá passar a cauda um tráfego de pneu forte em aproximadamente 20 segundos após a passagem do mesmo, coordenação com a equipe de solo, livre posicionamento, chame táxi 6747. Após a passagem do tráfego livre e pushback acionamento, coordenação com o pessoal do solo, Web 6747. Controle Salvador, PP 5515, já descida. Trip 5515, desse mantém o nível 050, o ajuste no 0 no 3. 050-1013-5515. 4209 no solo 40, libera a pista próxima interseção à direita. Taxi aprovado via Alfa, chame para ingresso taxi Juliette nesta frequência 4209. Via Alfa, chamará Juliette mantendo frequência 4209. Poxa, André 6303, posição 5, posicionamento. Então 5, livre posicionamento, chame táxi 6303. Chamarei 6303. Então 3305, cheque trem, pouso autorizado na pista 10, vento de 100 graus, 109. Livre pouso na 103, checado, TAM 3305. Meu CRX-Ray, agora 1-80, retorne. TAM 3305, arremeta mantendo proa, suba para 2 mil pés, aguarde para chamar o controle. Arremetendo da presente, subindo para 2 mil pés, TAM 3305. O meu CRX-Ray tinha sido autorizado até o ponto de espera da pista no zero, senhor. Efetue o backtrack, mantenha a posição no ponto de espera com o meu CRX-Ray. Meu CRX-Ray tinha sido autorizado até o ponto de espera pista no zero. Efetue backtrack, mantenha a posição no ponto de espera com o meu CRX-Ray. Doutor Salvador, o Web 6747. Dirigindo 2 mil pés, TAM 3305. Ciente 3305, chama agora o controle 1935. Controle 1935, boa noite. Doutor Salvador, o Web 6747. O 6747 tem livre, senhor. Puxa o estacionamento, chame táxi. Grato. CRX-Ray, o senhor tinha sido autorizado até o ponto de espera, senhor. Mantenha o ponto de espera, pista no zero. Rio 5972 e a torre? A sua escuta, senhor. Trem baixado e checado, Rio 5972. Rio 5972 tem pouso autorizado, pistão 0, vento 090 graus com 109. Livre pouso, Rio 5972. Guardando a cita Juliette, o 4209, próxima Juliette. 4209, quando com segurança autorizado ingresso, portão 08, senhor. 08 com segurança, 2 Salvador, o Webjet 6747, vai retornar ao gate 03. Ok, 6747, vai retornar ao botão 3, é isso? Afirma. Copiado. Grato. Tango Romeu, Sierra X-Ray, a Lima tem pistão 0. Questionnaire 6313 está com 1958 a bordo, autonomia 4 horas, Alterna Galeão para táxi. Por gentileza, poderia repetir, senhor? Afirmativo, sem problema, está com 1958 a bordo, autonomia de 4 horas, Alterna Galeão para táxi. Copiado, aguarde para o início do táxi, senhor. Tem um objeto na sua frente que irá retornar ao botão 36313. Aguardando, 6313. Rio 5972 no solo aos 46, libera a pista próxima à interseção à direita. Táxi aprovado Alfa e Kilo até o pátio 3, senhor. Atento ao sino, desolou naquele pátio 5972. Alfa e Kilo para o pátio 3, 5972. Romeu, senhor X-Ray, devido ao nível do senhor ser visual, a saída que nós devemos autorizar será a curva direita no corredor Axé, senhor, via litoral. Só que o controle já está preparado para dar pura direto para o senhor. A princípio, com o controle, o senhor vai ser autorizado pura direta, mas de autorização da torre, siga ali do litoral até comunicação com o controle. O senhor tem autorizado a decolagem agora da pistão no zero, vento de 090 graus, ou no zero nós, ajuste padrão, Romeu, senhor X-Ray. Salvador, mais uma vez, boa noite, o TAM 3305, estabilizando no localizador. Está 1-0. Boa noite, 3305, tráfego avistado, padrão agora, o ajuste. Continua a aproximação, eu tenho a nave decolando agora, pistão 0, assim que ela curvar a pista, curvar à direita, eu autorizo o seu pouso, 3305. Sistema ativo, aguardando autorização, TAM 3305. informar o motivo da arremetida para 3305? Foi uma incursão em pista, senhor. A aeronave que agora está decolando, ela passou o ponto de espera e estava sem resposta, não tinha contactado o torre. Estava na frequência 1219, eu nem consegui falar com ela, não consegui que ela parasse a posição, nem que voltasse antes do senhor chegar à posição crítica para arremetida. Ah, sim, afirmativo. Parabéns pelo procedimento. O Romeu Sierra X-Ray decolou aos 48, curva à direita, chame controle Salvador 199, decimal 35, bom voo. 1935, Romeu Sierra X-Ray, boa noite de trabalho. A 3305, cheque trem, pouso autorizado na pista no zero, vento de 090 graus, 08 nós. Livre pouso, 10 trem checado, TAN 3305. Curva à direita. 5595-1809, reduzindo. 5595, desse mantém a 3 mil pés, o ajuste na 0 na 3. Sim, 3 mil trip, 5595. Romeo Sierra X-Ray, do piloto à direita, na sua expectativa. Romeo Sierra X-Ray, submantém o nível 1905, confirme para o ideal para destino. Confirme, Romeu Sierra X-Ray. 241. Se quiser presente, voe direto destino, quando possível, estimado para pouso. Romeu Sierra X-Ray, quando possível, estimado para pouso, Romeu Sierra X-Ray. Air Portugal 019, complete final, call now, Salvador Tower, 118, decimal 6. 96, boa noite, Portugal 019. Romeu Sierra X-Ray, check transponder, não recebo mesmo. Romeu Sierra X-Ray, agora sem contato radar, passando 2 mil pés. Submantenho o nível 105, quando possível, estimado para pouso, e vou direto destino. Radar 5595, desse mantenha 2 mil pés, o ajuste na 03, reporte estabilizado. 2 mil, reporte estabilizado, slip 5595. A 3305 no solo 52, libera a pista próxima interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa e Juliette, portão 07, nesta frequência 3305. Alfa, Juliette, portão 07. Tá, 3305, até lá na sua escuta, uma boa noite. Air Portugal 019, check landing gear. Landing gear down and locked. Portugal 09, or heaven side and final, Kyonichi 1013, wind is 080 degrees on 0 knots, clear to land with 10, Portugal 09. Clear to land runway 10, Portugal 09. Torre Salvador, boa noite, 355 estabilizado em ILS. Boa noite, 355 número 2 para Pouso Salvador, tráfego avistado, ajuste padrão, continue a aproximação, aguarde a autorização 555. Certo, continuar a aproximação. Romeu Sierra X-Ray foi decolado ao 0048. 0048, obrigado, com Deus, né? Romeu Sierra X-Ray confirma e já está na prova do destino? Afirmativo, cara. Na prova do destino, Romeu Sierra X-Ray. Confirma estimado para pouso? Eu pouso ao 0430. 0430. Afirmo. Gente. Romeu Sierra X-Ray confirma estimado para FIR Brasília. Aguarde. Confirme. 2:30. 12:30. Senhorita, mais 2:30 para a Brasília. Mais 2:30 para a FIR Brasília. Afirmativa. Quente, grato. Controle de Salvador, boa noite. Oxana 6224, cliente da X-Ray. 6224, aciona identificação, chegada Amanda, se mantém o nível 050, ajuste no 03, boa noite. Amanda, 050, no 03, 6224. Controle Salvador, boa noite. Oceano 6303, decolado, cruz agora 1.500 pés, saída Arbor. 6303, boa noite. Contato radar na decolagem, submantém o nível 360, voo da presente Elefa, após Elefa Sagaz. Para o 360, da presente Elefa, 6303. Oceaner 6224, desça para 2000 pés via chegada, o ajuste no 03, reporta estabilizado. Ferreira, pista na... Dona prevista, Dael? Afirmativo, Dael lida bridge. Dael, bridge, obrigado. Espera, pronto, gol 9024. Sim, 1074, ponto espera, pronto para decolagem. Afirmo, voo 0074. Voo 0074, autorizado alinhar e decolar, pista no zero. Janto agora de 090 graus, 099, ajuste padrão, senhor. Autorizado alinhar e decolar, voo 0074-63. Azul 4209, pronto para cópia. 4209, prossiga. Azul 4209, com fins 360, aprovado, aperzulou no meia, Dotba, após direto, decola pistão no zero, curva à direita, subido da El até Leda, após bridge, controle 11935, transponder 55, correção 5001, Azul 4209. Autorizado 360, com fins, aperzulou no meia, até Dotba. Vai decolar da 1-0, curva direita, Tael, letra Bridge. 1935 ao controle, 5007 transponder, azul 4209. 5001, senhor. 5001, obrigado. Correto, portão 8, chama em posicionamento, 4209. Vou entrar. Serra X-Ray, mantenha o nível 1-0-5, chame Centro Recife no 25, decimal 1, alterna no 33, decimal 25.